perder você de novo. É descobrir que não dá mais. Medo de rever aquele filme de algum tempo atrás. Tive a coragem de aceitar. Dei uma chance pra nós dois de refazer o que perdemos com nossas brigas. Me surpreendo ao descobrir que tudo está do mesmo jeito. O que quebrou, rasgou, não dá, não tem conserto. Tô fora, é agora. Que pena, essa cena não dá, mas tô fora. De refazer o que perdemos com nossas brigas. Me surpreendo ao descobrir que tudo está do mesmo jeito. O que quebrou, rasgou, não dá, não tem conserto. Tô fora, é agora. Que pena, mas tô fora, é agora. Que pena, essa cena não dá. Mas tô fora, é agora. Que pena, essa cena não dá. Mas tô stop.